Fervente, Hemmingford County, Minnesota, 1930. No final do verão, Mr. Grout parece estar a ter mais sorte. Traz para casa tudo o que consegue matar, esfola as presas de imediato e pendura-as no barracão das traseiras. Construiu um fumeiro atrás do barracão e agora tem-no sempre a funcionar, enchendo-o de esquilos, peixe e até guaxinins. A carne emana um cheiro coalhado e adocicado que me dá a volta ao estômago, mas é melhor do que passar fome. Mrs. Grout está grávida outra vez. Diz que o bebê deve nascer em março. Eu tenho medo que esperem que a ajude no parto. Quando a mãe teve Maisie, havia muitas vizinhas em Elizabeth Street que já tinham passado por aquilo e eu só precisei de vigiar as crianças mais pequenas. Mrs. Schatzman, que morava do outro lado do corredor, e as irmãs Krasnov, no piso de baixo, com 7 filhos no total, foram para o nosso apartamento e tomaram conta da situação, fechando a porta do quarto depois de entrarem. O meu pai saiu. Talvez tenham sido elas a mandarem-no embora, não sei. Eu fiquei na sala de estar, a brincar, a bater palmas, recitar o alfabeto e a cantar todas as músicas que ele haveria de gritar a plenos pulmões quando voltasse bem tarde do pub, acordando os vizinhos. A meio de setembro, fardos redondos de palha dourada pontilham os campos no meu caminho até à estrada principal. Dispostos em formações geométricas, empilhados em pirâmides, e espalhados em montes ao acaso. Nas aulas de história, aprendemos coisas sobre os colonos de Plymouth Plantation em 1621, sobre o que comeram perus selvagens, milho e 5 veados que os índios levaram para o banquete. Nota: na origem do Dia de Ação de Graças, celebrado nos Estados Unidos da América na quarta quinta-feira de novembro. Fim de nota. Falamos acerca de tradições familiares, mas à semelhança dos Byrne, os Grout não celebram o feriado. Quando o refiro a Mr. Grout, ele diz: o que é que um peru tem de especial? Posso caçar um quando muito bem me apetecer, mas nunca o faz. Mr. Grout tornou-se ainda mais distante. Levanta-se com a primeira luz da aurora para ir caçar. Esfola os animais e põe a carne a fumar à noite. Quando está em casa, grita com os filhos ou evita-os. Às vezes abana a bebé até esta gemer e deixar de chorar. Já nem sei se dorme no quarto lá do fundo. Muitas vezes encontro-o adormecido no sofá da sala de estar. A sua figura debaixo de uma manta, como a raiz exposta de uma árvore velha. Acordo numa manhã de novembro, coberta por uma camada de poeira fina e gelada. Deve ter havido uma tempestade durante a noite. Há a neve acumulada nos colchões, em montículos superados pelo vento, por entre as nesgas e as frestas nas paredes e no telhado. Sento-me e olho em redor. 3 das crianças estão no quarto comigo, aninhadas como ovelhas. Levanto-me a sacudir a neve do cabelo. Dormi com as roupas do dia anterior. Mas não quero que Miss Larson e as outras meninas, sobretudo Hattie, me vejam a usar o mesmo 2 vezes seguidas. Embora tenha reparado que há alunos que não têm a mínima vergonha disso. Tiro um vestido e a outra camisola da mala, que mantenho aberta a um canto, e mudo rapidamente de roupa, enfiando as peças pela cabeça. Nenhuma das roupas que tenho alguma vez está muito limpa. Mas não deixo de me ater a estes rituais. O que me faz sair é a promessa do edifício quente da escola, do sorriso amigável de Miss Larson e da distração de outras vidas, outros mundos, nas páginas dos livros que lemos nas aulas. O percurso até à esquina está a tornar-se mais difícil. A cada nevão tenho de forjar um caminho novo. Mr. Grout diz-me que quando a grande tempestade se abater, dentro de algumas semanas, eu bem posso esquecer a instrução. Na escola, Miss Larson chama-me à parte, dá-me a mão e fita-me os olhos. As coisas estão bem lá em casa, Dorothy? Aceno com a cabeça. Se houver alguma coisa que queiras contar-me... Não, senhora, atalho. Está tudo bem. Não tens entregado os trabalhos de casa? Em casa dos Grote, não há tempo nem espaço para ler ou fazer trabalhos de casa. E depois de o sol se pôr, também não há luz. Só há dois cotos de vela na casa. E Mrs. Grote mantém um deles no seu quarto. Contudo, não quero que a professora tenha pena de mim. Quero ser tratada como todos os outros. Vou esforçar-me mais, respondo. Tu... Ela leva os dedos ao pescoço e depois deixa-os cair. É difícil manter a higiene? Encolho os ombros, mas sinto-me a corar. O pescoço. Tenho de ser mais aplicada. Têm água canalizada? Não, minha senhora. Ela morde o lábio. Bem, podes falar comigo sempre que quiseres, percebes? Estou bem, Miss Larson, garanto-lhe. Está tudo bem. Estou a dormir num monte de cobertores, tendo sido empurrada para fora dos colchões por uma criança inquieta, quando sinto uma mão na cara. Abro os olhos. Mr. Grote, debruçado por cima de mim, leva um dedo aos lábios e depois faz-me sinal para ir com ele. Ainda grogue, levanto-me, embrulho-me numa manta e sigo-o até à sala de estar. À luz ténue do luar, filtrada por nuvens e pelas janelas sujas, vejo-o sentar-se no sofá dourado e dar uma palmadinha no assento a seu lado. Aperto mais a manta. Ele volta a bater no assento. Aproximo-me, mas não me sento. Esta noite está muito frio, diz-me em voz baixa. Gostava de ter companhia. Devia ir lá para dentro, com ela. Respondo. Não quero fazer isso. Estou cansada, digo-lhe. Vou para a cama. Ele abana a cabeça. Vais ficar aqui comigo. Sinto uma agitação no estômago e viro-me para me ir embora. Ele estende a mão e agarra-me o braço. Quero que fiques, já disse. Na penumbra olho para ele. Mr. Grote nunca me tinha assustado, mas há algo diferente na sua voz e percebo que preciso de ter cuidado. Ele tem a boca curvada num sorriso esquisito. Puxa-me a manta. Podemos aquecer-nos um ao outro? Aperto-a mais à volta dos ombros e viro-me outra vez. Mas depois começo a cair. Bato com o cotovelo no chão duro e sinto uma dor aguda ao aterrar por cima dele com o nariz no chão. Revirando-me na manta, olho para cima para ver o que aconteceu. Sinto uma mão áspera na cabeça. Quero mexer-me, mas estou presa num casulo. Fazes o que eu mando. Sinto-lhe a face por barbear na minha bochecha. Sinto o cheiro de seu hálito rançoso. Volto a contorcer-me e ele pousa o pé nas minhas costas. Fique quieta. A sua mão, grande e áspera, mete-se por debaixo da manta e depois por baixo da minha camisola e do meu vestido. Tento afastar-me, mas não consigo. A sua mão sobe e desce e eu sinto um sobressalto de choque quando me sonda ao espaço entre as pernas e o pressiona com os dedos. Continua com o rosto de lixa contra o meu e a sua respiração está ofegante. Sim, silva ele, com a boca junto à minha orelha. Está curvado por cima de mim como um cão, com uma mão a esfregar-me a pele com força e a outra a desabotoar as calças. Ao ouvir cada botão a soltar-se, encolho-me e contorço-me, mas estou presa na manta como uma mosca numa teia. Vejo as calças dele a abrirem-se e a descerem-lhe pelas ancas. O pênis entumecido no meio das pernas, a barriga dura e branca. Já vi animais suficientes na quinta para perceber o que ele está a tentar fazer. Apesar de ter os braços presos, abano o corpo para tentar proteger-me com a manta. Ele puxa-a com força e eu sinto-a a ceder, enquanto ele me sussurra ao ouvido. Calma, então, tu gostas disto, não gostas? Começo a chorar. Quando ele enfia dois dedos dentro de mim, As suas unhas irregulares arranham-me e eu grito. Espalma a outra mão por cima da minha boca e enterra mais os dedos a roçar-se contra mim. E eu vou fazendo barulhos como um cavalo, sons desesperados e guturais do fundo da garganta. E depois ele levanta as ancas e destapa-me a boca. Grito e sinto o choque contundente de uma chapada na cara. Do corredor vem uma voz. Gerald? E ele estaca só por um segundo, antes de deslizar, afastando-se de mim como um lagarto, aflito para abotoar as calças enquanto se levanta do chão. Valha-me Deus, mas o que é que... Mrs. Grote está encostada à ombreira da porta, a segurar o ventre redondo com uma mão. Eu puxo as cuecas para cima e o vestido e a camisola para baixo. Sento-me e, a custo, ponho-me de pé, puxando a manta para me envolver. Como ela? Uiva Mrs. Grote. Então, Wilma, isto não é o que parece. Seu animal. A voz dela soa profunda e selvagem. E tu, eu sabia. Aponta para a porta. Põe-te a andar. Põe-te a andar. Demora um pouco a compreender o que está a dizer. Que quer que eu saia? Agora, ao frio, a meio da noite? Calma, Wilma, acalma-te, diz Gerald, Mr. Grote. Quero essa rapariga, esse nojo, fora da minha casa. Vamos conversar sobre isto. Quero-a fora daqui. Está bem, está bem. Ele fita-me com os olhos inexpressivos. E eu percebo que, por muito má que esta situação seja, está prestes a piorar. Não quero continuar aqui, mas como poderei sobreviver lá fora? Mrs. Grote desaparece pelo corredor. Ouço uma criança a chorar nas traseiras. Passado um instante, ela volta com a minha mala, que atira pela sala. Embate na parede e tudo o que contém fica espalhado pelo chão. As minhas botas e o casaco cor de mostarda com as preciosas luvas tricotadas por Fanny no bolso estão pendurados num prego junto à porta. E eu estou a usar o único par de meias poídas que tenho. Avanço para a mala e junto consigo. Abro a porta e levo com uma rajada de ar frio. Atiro algumas peças de roupa para o alpendre, com o fôlego a parecer baforadas de fumo à minha frente. Enquanto calço as botas e me debato com os atacadores, ouço Mr. Grote a perguntar: e se lhe acontece alguma coisa? E a resposta de Mrs. Grote: se a estúpida da miúda decidir fugir, não há nada que a gente possa fazer, pois não? E fujo mesmo, deixando quase tudo o que possuo neste mundo. A minha mala castanha, os três vestidos que fiz em casa dos Byrne, as mitenes, a muda de roupa interior e a camisola azul escura, os meus livros da escola e o lápis, o caderno que Miss Larson me deu. Pelo menos o pacote de costura que Fanny me preparou está no bolso interior do meu casaco. Deixo quatro crianças que não podia ajudar e a quem não amava. Deixo um local de degradação e surdidez num grau tal que nunca mais voltarei a conhecer. E deixo o último live de infância que me restava nas tábuas ásperas daquela sala de estar.